Oi, Moraes. Consoli, tudo bem? Tudo, querido, Tá no trabalho aqui. hoje, né? Tô aqui Você tem no como... front. Tá. O presidente tá falando, querendo falar com o ministro Jacques Wagner, ele tá com a presidenta. Você Tá. poderia me ajudar nisso aí? Ele tá com certa urgência? Posso? Peraí que eu vou tirar dessa reunião. Fica comigo, tá? Tá bom, Você muito tá aí ao obrigado. lado do presidente, não tá? Tô aqui ao lado. Tá. Só um minutinho, só um minutinho. Tá bom.